paz do Senhor. Olha, essa paz que eu te desejo, ninguém te tira, mas ela é muito ameaçada. Eu vi o debate entre os dois presidenciáveis, falavam algo sobre segurança, quando de repente toco o telefone, vem a notícia de que assaltaram a casa de um dos meus filhos. Corri para lá, vi aquela cena terrível. Roubaram coisas de valor material, valor sentimental. É um vandalismo tremendo, isso é o fim do mundo. Mas também eu pensei, que segurança mesmo nós só temos é nas mãos de Jesus. Hoje eu fico pensando que nós precisamos estar orando e vigiando, pedindo a Deus que livre a nossa casa, livre os bens que Ele nos deu, nos livre de todo o mal. E mesmo assim nós não sabemos nunca quando o ladrão vem. Por isso devemos vigiar, porque também não sabemos quando Jesus voltará. Eu não posso ficar pronto para a chegada de um ladrão, mas eu tenho que ficar pronto para a vinda de Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.